que se dispuseram a estar aqui hoje. É um prazer recebê-los, tê-los aqui conosco para mais uma reunião, né? Esses momentos que são importantes, são necessários, porque são os momentos que a gente vai fazer os repasses, né? Como é que está a dinâmica da escola, como é que está o desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, é um momento que sempre é bem-vindo e sempre necessário a presença de vocês. Então, que bom que vocês estão aqui, né, para participar, para nos ouvir. E aí a gente espera também a contribuição de vocês, quem tiver sugestões, orientação também para nos repassar, para o bom andamento da escola, para o bom desenvolvimento, sempre é bem-vindo. E aí a gente também já deixa o convite para vocês virem aqui à escola mais vezes, né? Não só nesses momentos de reuniões, mas virem também aí durante o dia, nos nossos períodos de aulas mesmo, para conversar. É sempre bom que vocês estejam a par do desenvolvimento do filho de vocês, né? Do estudante. Então, nós queremos iniciar aqui o nosso momento, a nossa reunião, já falando dos nossos objetivos, né? O que, que nós pretendemos com essa reunião hoje? Então, nós pretendemos apresentar a vocês, pais, os responsáveis que estão aqui, apresentar os resultados do conselho de classe. Nós tivemos o conselho de classe aí do terceiro bimestre, né? E aí é importante que vocês também fiquem por dentro do que aconteceu, como é que está esse desenvolvimento, né? E aí, a partir disso, né, promover uma reflexão conjunto com vocês sobre esse desempenho, sobre o comportamento também e o desenvolvimento dos estudantes. E, a partir disso, fortalecer a parceria entre escola e família. Porque essa parceria, ela é sempre bem-vinda, e mais que bem-vinda, ela é importante, ela é necessária. E aí, dito isso, né, informando aqui os nossos objetivos, a gente vai entrar no nosso primeiro tópico da reunião hoje, que é falar um pouquinho, porque também é sempre necessário, falar um pouquinho aqui das nossas regras, né, das nossas normas da escola. São as regras de convivência. E aí, eu já quero iniciar esse tópico das regras falando da questão do uso do celular na escola. Nós temos informações, né, orientações importantes a fazer e que vocês precisam receber, né, essas informações. Então, olha só, existe uma lei, a gente já falou disso em outros momentos para vocês, e hoje a gente retoma esse assunto, porque ele é necessário e por que que é necessário que a gente fale disso hoje mais uma vez? Porque ainda é um problema recorrente, né? A gente ainda sofre com essa questão do uso do celular. E isso é um problema grave, né? É um problema muito sério, mesmo sendo uma lei federal, a lei de número 15.100 desse ano, né? De 2025. E aí, a partir disso, a gente pode refletir, né? A gente pode pensar, que tipo de escola o meu filho merece, né? É uma escola, o meu filho, o filho de vocês, vocês visualizam o filho de vocês em uma escola que não tem regras, que não obedece às regras, uma escola que fica sem nenhum direcionamento, sem nenhuma orientação? Ninguém quer isso para o seu filho, né? A gente deseja um espaço mais organizado, mais educativo, né? Mais promissor possível para os nossos filhos, para que ele realmente possa ter proveito, né? Para que ele realmente possa se desenvolver. Então, para isso, para que a gente consiga alcançar esse espaço, esse ambiente, é importante que vocês, pais, estejam conosco nessa missão de enfrentar o celular na escola, né? O celular, ele é proibido e a gente precisa fazer valer essa lei. Então, olha só, a nossa escola, para dar certo, precisa de cada um de nós nesse processo construtivo, né? De construir uma escola melhor. E um dos passos é esse, né? É fazer com que a lei seja efetivada dentro da escola. A lei 15.100, a lei deste ano, tem os artigos, né, que trata da lei. Eu vou ler aqui o primeiro para vocês terem clareza de que não é uma criação só da escola, né? Ela é uma lei, então ela já veio do governo, do Estado e veio para nós aqui, para que a gente organize dentro da escola. Então, olha só, o artigo 1 da lei fala: esta lei ela tem por objetivo dispor sobre a utilização por estudante de aparelhos eletrônicos, táteis, pessoais, inclusive os telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados do ensino da educação básica, com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Então, olha só esse finalzinho. Ela existe por um objetivo, né? Que é garantir, além de tudo, a saúde dos estudantes. Saúde física, mental, psíquica das crianças. E se a própria lei está dizendo isso, significa que, de alguma forma, o uso do celular de forma excessiva na escola, ele vai afetar todos esses aspectos aí. E aí a gente precisa ter conhecimento disso para que a gente não permita que o nosso filho seja alvo dessas circunstâncias. Então, olha só, em algumas situações, o uso do celular ele vai ser permitido, porque a gente sabe que o celular faz parte da nossa dinâmica, né? Então, tem as situações, olha só, para fins pedagógicos, né? Para garantir a acessibilidade e em caso de emergências. Então, quando o professor planeja uma aula e diz: olha, hoje a gente vai precisar do celular, aí é permitido, mas aí é necessário haver o planejamento do professor. E em caso de emergências, a gente sabe, né, que o estudante vem para a escola, sua família fica, então tem as situações, mas nesses casos a gente tem o setor da orientação. Esse setor é o setor que vai fazer essa mediação aí, se o estudante precisa falar com a família, ele vem ao setor que é destinado a isso, e aí a orientadora educacional vai entrar em contato com a família. Então, eu falo orientadora, mas não é nem só ela, né? Toda a escola desenvolve essa função aqui dentro. A coordenação pedagógica, a direção e demais. Então, causa impactos, né, no desenvolvimento acadêmico, como, por exemplo, queda do rendimento escolar, o estudante ele deixa de aprender da forma que deveria, redução do hábito de leitura e escrita, o estudante ele fica tão centrado nas telas que ele já não quer mais escrever, já não quer mais ler. O interesse é apenas em visualizar aqueles vídeos rápidos, né, aqueles áudios rápidos, e aí perde todo o interesse pela escrita e leitura. Dependência da tecnologia para aprender, quer sempre fazer pesquisa para responder alguma coisa, já não quer mais pensar, né? Só quer pesquisar a resposta. E menos participação nas atividades escolares, já não quer mais se envolver. Isolamento social, dificuldades na resolução de conflitos e os riscos do cyberbullying. O bullying ele acontece de várias formas, né? E através da internet também ocorre, né? É o cyberbullying. Então, gente, olha só. Como que será aplicado na escola, né, essa regra? A escola, ela tem também aqui o seu passo a passo, né? A sua diretriz. Então, por exemplo, o estudante que traz o celular aqui na escola, a nossa normativa é recolher esse celular. A gente chama o estudante, conversa com o estudante, orienta o estudante. E aí, nos casos de reincidência, o celular ele fica na escola e a gente convida os pais, né, convoca os pais para virem à escola, para que a gente possa conversar, orientar também os pais. E aí, a gente só devolve para os pais. Então, gente, é importante a gente ter clareza dessas informações para a gente saber orientar, inclusive, o nosso próprio filho. Então, qual é o papel da família? Vocês têm um papel fundamental nisso, né? Que é o diálogo aberto, é conversar com os filhos de vocês, orientar, informar sobre as problemáticas do celular, apoio à escola, né? Então, se nós estamos aqui fazendo esses repassos, é importante que vocês nos apoiem na casa de vocês, com os filhos de vocês, acompanhamento diário, né? Observar quando o filho de vocês for sair, o que ele está trazendo para a escola, estimular recursos alternativos, né? Ler mais revistas, livros, outras opções. E também exemplo, né? Nós, os pais, são sempre um grande exemplo para os filhos. Então, sempre dá aqueles exemplos, né? Que, às vezes, muitas vezes, acontece ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Filho, olha lá no meu trabalho, eu também não levo o celular, é proibido. Então, são essas informações que a gente deve repassar para os filhos da gente, para que eles possam ir entendendo toda essa problemática. E, a partir disso, a partir do momento que ele entende a problemática, ele vai conseguir visualizar que, ao final das contas, quando eu dou tanta atenção para o celular, eu me torno um refém. Eu fico amarrada ao celular. E aí ele vai entender as problemáticas que isso traz. Então, é isso, gente. Sobre a parte do celular, é a questão do uso, né? É importante a gente ter esse conhecimento. O que tem que ficar aí no coraçãozinho de vocês é que o aparelho telefônico, ele é proibido na escola. O filho de vocês deve deixar o aparelho telefônico em casa, porque não há necessidade, né, de trazer. E se houver a necessidade, a gente tem o setor responsável, né? Então, é isso. Aí, agora, a gente vai passar para um próximo tópico, né? Que vai falar aí da importância do uso do uniforme. Aí, nesse momento, a nossa diretora vai falar sobre esse tópico. Boa noite, mais uma vez. Alguns que chegaram, se sentaram e não vieram até a cantina, nós ainda temos o lanche. Hoje a gente organizou um lanche mais cedo e o lanchinho é da hora, viu? E tem um suco também, e aí a gente pede que quem não lanchou pode ficar à vontade e ir até a cantina. Então, para cumprimento da nossa tarefa, que é repetitiva às vezes, você que veio em todas as reuniões, pode estar pensando de novo o mesmo assunto, de novo. Quero aqui aproveitar e parabenizar os pais que têm nos ajudado. Hoje, posso dizer a vocês que, na nossa grande maioria, os estudantes estão vindo de uniforme, estão nos atendendo, mesmo porque, vocês lembram quem participou da primeira reunião? Lá, na primeira reunião, a gente teve aquela pergunta: quem concorda? A maioria que esteve concordou da gente estar orientando e aceitando o estudante uniformizado. Então, pessoal, por que essa pauta de novo? Devido ainda ao grande grupo de estudantes que ainda vem para a escola sem uniforme adequado. Então, quando há uma regra e a regra não está sendo cumprida por todos, e tem uma maioria, mesmo que eu diga que a maioria está vindo, mas ainda tem um grupo que é preciso todo dia ser orientado, é preciso a gente retomar. Por quê? Contamos com vocês todos os dias, com o apoio, com a orientação, e por que adotamos o uniforme? O uniforme, ele é padronizado, ele é padronizado nas escolas estaduais do Tocantins. Vejam que, se você for para alguma cidade, a única coisa que muda é o nome, né? Mas o estado também, ele determina para que as unidades escolares entrem em acordo com os pais. Então, havendo um acordo, aí sim a gente cobra. Então, a gente entende que o estudante, na segunda-feira, quando ele chega sem uniforme, sempre há um questionamento. Houve um final de semana, o que que aconteceu? Sempre tem uma justificativa, a gente nunca deixa de ouvir. A gente tem sempre está ouvindo. E aí a gente, às vezes, o estudante acha a gente enjoado. Mas pensa bem, pais ou responsáveis, nós temos uma responsabilidade social. A partir do uso do uniforme, nós já estamos trabalhando a consciência social do estudante. Vejam que aqui na nossa cidade nós temos a empresa Sinobras. Eu acredito que tem um grupo grande de familiares de nossos estudantes que tem algum familiar que trabalha na empresa Sinobras. A empresa Sinobras, se um servidor chegar lá sem uniforme, claro que ele não é aceito para trabalhar. Então, um dos objetivos e de grande importância, já na escola, o estudante entender que o uniforme ele já é uma prática que ele vai se habituando para quando ele for prestar serviço na sociedade, ele já entender que cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem suas normas. É, partindo desse... Então, agora eu cabe a menor mais nada. Então, partindo desse princípio, a gente está identificando o estudante. O estudante que veio uniformizado, ele já está em segurança, porque o estudante... Oi? Então, o estudante, ele está em segurança por quê? Porque se ele sair da escola uniformizado, no horário de aula, quem vê ele na rua vai saber que aquele estudante, ele era o horário que ele deveria estar na escola. E com o uniforme, de longe, você já identifica. E dentro da escola, ele também é de segurança. Dentro da escola, ele... Oi. Então, pessoal, desculpa aí a tecnologia, mas vai dar certo. Então, como eu estava falando, ele é um fator de segurança, o estudante bem uniformizado, ele mantém o estudante igual a todos, né? Porque todos estão no mesmo padrão, né? Não diferencia o estudante quanto à sua condição financeira, o seu modo de estilo de vestir. Então, dentro da unidade escolar, unifica e há menos problemas nessas questões de comparação. Porque a comparação também deixa o estudante, hora ou outra, querendo estar igual quem está com o melhor tênis, quem está com o melhor short, com a melhor roupa de marca. Então, é isso que nos deixa... mais tranquilo na questão de deixar algum estudante nosso constrangido em sua condição financeira quanto às vestimentas. Outro fator, também evita problemas como a exposição do corpo, porque quando não tem um padrão de uniforme, aí deixa à vontade, muitas meninas e não entende, mesmo que a gente explique, vem com roupas transparentes, roupas curtas, que isso não é permitido. Mesmo sendo uniforme, a gente combinou, juntamente com os pais na primeira reunião, que seja um short azul escuro ou preto no tecido grosso. Então, onde está a nossa queixa? Que ainda precisamos alcançar esse grupo que a gente está precisando de dar ajuda dos responsáveis, dos pais. É os alunos do sexo masculino. Porque antes a gente não tinha tanto índice de problema. Hoje os estudantes, eles queixam, ah, diretora, mas é por causa do calor. Realmente, o calor todos nós estamos sofrendo, que a nossa escola, a estrutura é antiga, o governo ainda não investiu na qualidade do ar-condicionado, que a gente hoje, se você vier aqui à tarde, na hora que você chega aqui na porta da sala de aula, você sente aquele vapor quente, porque tem salas nossas e tem mais de 35 estudantes. Vejam só no período da tarde. Então, é muito quente. Só temos ventiladores, os climatizadores que hora ou outra não funcionam, mas o estudante está vindo num short muito fino, aquele short de ir para a praia. E muitas das vezes a gente conversa com o estudante, orienta, e muitas das vezes ele ignora a orientação. Hoje em dia, o rapaz, quando ele alcança uma certa idade, ele não quer saber de ouvir orientação. As meninas, não porque eu sou mulher e nem tem essa diferença de tratamento, de maneira alguma, mas a gente sente uma aceitação melhor nas orientações. Os meninos, tem alguns que querem partir para cima, não aceita a orientação, e a gente tem que manter o nível de palavreado que possa o aluno entender. Mas vejam só, uma das coisas que às vezes os pais acham chato, a escola chamar aqui por causa do uniforme. Não, mas se é uma regra, nós temos que cumprir. Se é uma regra da escola e foi combinado com todos, porque muitas das vezes o estudante, ah, eu venho e o fulano não veio. A gente sempre fala, cuide de você. Se você fizer sua parte, o outro uma hora entende e faz. Então, é isso, pessoal. Então, é por isso a necessidade da gente fazer, reforçar. E, às vezes, eu tenho certeza que algum que vem todo dia uniformizado, ele pode chegar em casa. Olha, eu vou uniformizado, mas acontece que algum colega meu lá sempre vai. E acontece mesmo, acontece. Só que a gente adotou o uniforme, mas a gente não pode impedir o aluno assistir às aulas. O estudante de assistir a aula porque ele veio no short fino, a não ser que esteja muito transparente. Mas se vocês têm noção que um short de ir para a praia não é um short de vir para a escola, não é um short de ir para um ambiente, um fórum, por exemplo, tem suas regras. A igreja, muitas das vezes, orienta que lá a vestimenta tem que ser uma vestimenta respeitosa. Então, cada ambiente exige um tipo de roupa. Então, pessoal, o nosso ponto de atenção é esse. Gostaria de pedir esse empenho de cada um de vocês e parabenizar, agradecer quem faz esse acompanhamento todos os dias. Os estudantes às vezes dizem assim, não, mas é porque eu esqueci de lavar. Pessoal, realmente, acontece. Mas quando se torna uma frequência, a gente já entende que precisa alertar. E aí, você que é vizinho de alguém que não vê a reunião, repasse, porque nos ajuda. E é isso que a gente pede. Então, nossa pauta ela não é longa, mas é necessário que a gente pontue tudo que é de necessidade. E agradeço mais uma vez e vou passar a fala para a sequência da pauta. Obrigada. Bom, então aqui na sequência nós vamos falar, gente, agora aqui alguns artigos do regimento escolar que é o documento que norteia, né, o ensino aqui no nosso estado, no estado do Tocantins. É para fazer essa fala, eu vou convidar aqui o coordenador Adeildo para fazer as contribuições sobre isso. Vice-diretor. Boa noite, me chamo Adeildo, tá? Professor de Educação Física até agosto. Hoje estou como vice-diretor na secretaria e hoje vou apresentar um assunto que não é novo, né? Mas é necessário que a gente fique batendo na tecla, até a gente conseguir nossos objetivos e conseguir o bom andamento da unidade escolar. Que para isso a gente não vai conseguir sozinho, precisamos do apoio, tá, incondicional da família. Precisamos que estejam presentes na unidade. E aí eu vou falar, né, um pouco sobre o regimento escolar, né? E você já ouve tanto desse regimento escolar, aí eu faço uma pergunta: vocês sabem o que é esse regimento escolar? Alguém se habilita? Sim? Não? Sabem, com certeza, né? Regimento escolar é uma lei, tá, que o Estado, a SEDUC, ela cria e regulamenta, tá, que atribui direitos e deveres aos servidores das unidades escolares e aos estudantes e à família. Tá? Então, todas as ações, todas as demandas, todas as resoluções de problemas, a escola tem que resolver baseada nesse documento, que é atualizado, tá? É, a última atualização a gente teve é de 2024. Então, em 2025, tá vigente é o regimento escolar de 2024. Ele é bastante tenso, a gente não vai falar dele todo. Vou focalizar aqui em dois artigos, o 93 e o 94. Né? Onde ele fala do direito da família. A família, ela não tem só obrigações, ela tem direitos, tem deveres, tá? E é, são, assim, é, a linguagem utilizada nesse documento é bem simples. No seu inciso primeiro fala o seguinte, que vocês têm direito, né, de conhecer esse regimento, tá, escolar. É direito de vocês. Se você chegar na unidade escolar, eu quero saber qual é o regimento da escola. É direito da escola apresentar para vocês. E também tem um projeto político pedagógico da unidade escolar. Esse documento está descrito todas as ações que a unidade vai desenvolver durante o ano. Né? Pode ocorrer mudanças no decorrer do ano? Pode não. Deve. Né? É flexível. Tá? De acordo com a necessidade. Tá? Ocorre mudança. São documentos que devem estar acessíveis a vocês. Pergunto, algum pai já veio esse ano de 2025, à procura de conhecer algum desses documentos? A resposta é não. Tá? Então é um direito que vocês não estão querendo, né? Não estão querendo colocar na prática esse direito de vocês, tá? Tem informações referentes à vida escolar do estudante, tá? Toda hora, qualquer momento do expediente, vocês têm o direito de vir até a escola, procurar qualquer professor, ou ir diretamente na secretaria, porque na secretaria a gente imprime o boletim do estudante e lá vem a vida todinha, como é que está de nota em cada componente. Procurar professor por professor é mais difícil, certo? Né? Nós temos aqui vários professores. Então, vocês podem ir direto à secretaria a qualquer momento e solicitar o boletim do estudante. De preferência, presencial. Tá? Pode acontecer atendimento via WhatsApp? Vocês mandar mensagem? Sim, a gente atende. Só que, de preferência, esse atendimento tem que ser presencial, onde a gente vai imprimir e entregar o boletim físico. Tá? É ser respeitado por toda a comunidade escolar. Em nenhum momento, quando vocês vão para a escola, vocês não podem ser maltratados. Tá? É direito de vocês serem bem recepcionados. Até porque, se vocês não forem bem recepcionados, não voltam mais. Certo? Tá? Então, não é só uma obrigação nossa, é dever, é direito de vocês, tá? Amparado em lei. Participar de instituições de apoio escolar, órgãos colegiados, né? Nós temos o nosso conselho escolar. Pode ser inscrito nesse conselho escolar, pais, que representa todos, né, os pais da unidade escolar. Tá bom? Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. Vocês podem contestar, né, discordar da forma com que a escola avalia o filho de vocês? Podem, está garantido. Mas para isso, para vocês contestar, vocês têm que acompanhar o dia a dia da unidade escolar, concorda? Né? Do que adianta eu passar o ano todo sem acompanhar e só vir no final do ano porque o filho reprovou? Aí, com que base eu vou me contestar, sendo que eu não pisei na escola durante o ano? Tá? É aqui, ó. Vocês podem contestar, mas tem que ter razão para isso, tem que ter embasamento teórico. Tá? Não se acanhe, se aproprie dos conhecimentos, se informe. Como é que o professor tá, avalia seu filho? Vocês têm que saber, ter o direito de saber. Contribuir para a definição das propostas educacionais. Na elaboração do PPP, que é no início do ano, as recomendações, tá, todos os referenciais teóricos, é que a família participe desse processo, onde é colocado as ações, os pais dão sugestões, né, onde é colocado, né, situações críticas da escola que precisam ser resolvidas. E a gente sente falta do corpo, né, dos pais nesse processo. A gente tem dificuldade nessa comunicação. Né? A gente sabe que, se a gente mandar via mensagem, link de acesso para vocês participar, algum pouquíssimo vão conseguir. Mas, em sua grande maioria, não consegue contribuir. Para isso, a forma mais eficiente é presencial na unidade escolar. E a escola tem essa dificuldade, tá? E é direito de vocês. Ser atendido pela equipe gestora da unidade escolar. Quem é a equipe gestora? Diretora, vice-diretor, né? Equipe de orientação, tá? Os coordenadores pedagógicos de área, eles têm que atender vocês. Você chegou na escola, prioridade é de vocês ser atendido, tá? Ah, volta depois, mas não. Vocês têm o direito de ser atendido, tá? Então, ó, tantos direitos estão deixando aí, tá? Para trás. Ser comunicado de ocorrências referentes à vida escolar do estudante. Aqui a gente enfrenta uma dificuldade. Tem pais que, quando é comunicado, né, recebe uma mensagem, uma ligação da Edilene, a pai xinga ela de todo jeito, né, bloqueia. Outros não, recebe bacaninha, vem à escola, entender a situação e se resolve da melhor forma possível. Mas tem alguns aí que, quando recebe, tá, que ela tem o direito de receber, tá, essa informação, e a escola tem a obrigação de passar para a família, concorda? Não é o filho de vocês que estão na escola? É? Então, a escola tem um dever e vocês têm o direito de saber as ocorrências que ocorrem. Só que tem pais que não encaram bacana. E aí dificulta um pouco o trabalho da nossa equipe de orientação aí. Agora, deveres. Direito, todo mundo tem, mas também tem deveres. Né? O que são deveres? Obrigação, eu tenho que fazer. A lei me obriga. Né? Então, tá. Cumprir o que dispõe que lhes são afins, contida no regimento escolar e no projeto político pedagógico. Então, vocês têm o dever de cumprir tudo o que está no regimento escolar. não só vocês, nós, servidores, estudantes e pais, tá? Então, é dever nosso corresponsabilizar-se com a unidade escolar no processo educativo do estudante. É um debate bacana que acontece, que né, as funções estão se, né, nem se invertendo, está vindo tudo para a escola quase, né? Onde a escola está educando e ensinando. Né? E aí, ó, corresponsabilidade é via de mão dupla. A escola não consegue andar e nem pode andar sozinha. Vocês, pais, responsáveis, precisam e são responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem do estudante. Não é só a escola. Tá? Então, está aqui expresso. Assinar o requerimento de matrícula. Estou hoje na secretaria, fizemos um levantamento da quantidade de estudantes que estão com a matrícula sem assinada pelo responsável, pai ou mãe, ou tio. É muito grande. Muito. Aí recebemos um monitoramento do pessoal da SRE, eles puxaram a nossa orelha. Como é que tem esse rol de estudante que não está assinada a matrícula pelo responsável? E eles deram essa missão para a gente precisa cumprir. Sabe por quê? Hoje vocês não estão com essa preocupaçãozinha, mas diariamente a gente faz um documento, vem pais de estudantes, ex-servidores, que vem pedir documento para aposentar. E aí, quando vocês chegarem, daqui não sei quantos anos, essas matrículas não estão assinadas, elas não vão sair para vocês. Então, não terá validade. Tá? Então, precisa-se assinar as fichas de matrícula dos estudantes. Ressarcir danos e prejuízos causados à unidade escolar e a outra, quando houver dano material causado pelo estudante sob sua responsabilidade. Quebrou a janela, a lei diz que o pai ou o responsável tem que pagar. Quebrou a porta, o computador, qualquer outro objeto dentro da unidade escolar que seja comprovado que tem o direito, todo o processo legal de autodefesa, né? Se concluiu que o estudante quebrou, o pai tem que pagar. Certo? Comunicar imediatamente à unidade escolar ocorrência de doenças infecciosas na família. Tá? Então, tem alguém que tem exemplo do Covid, né? Passamos recentemente. Se acontecer algum caso dessas doenças, assim, nesse sentido, tá? Deve ser informada a escola de imediatamente e a escola vai orientar. Existe todo um protocolo para esse tipo de doença de como se proceder, certo? Garantir a assiduidade e a pontualidade do estudante às aulas e às atividades escolares. Outro problema que a gente está enfrentando. Inclusive, foi debatido hoje. Os estudantes do ônibus, né, que vem no transporte escolar, eles chegam, a gente sabe que eles chegam um pouquinho mais cedo. Aí tem uns estudantes que chegam e vão passear na cidade. E aí bate o sino e esses estudantes não chegam. Aí vem chegar na escola 1h15, 1h10... E a escola se deixa entrar, porque não pode permanecer lá fora, tá? Mas atrapalha a dinâmica da escola daquele dia, tá? Então, é importante que, além de frequentar, ter frequência, tá? Todos os dias, chegue no horário, é? Tem estudantes que ficam sentados ali em frente à prefeitura ali, ó, espera até 1h10 para poder vir. Aí a gente amarra, né? Voltar não pode, deixa entrar. Mas a gente precisa do apoio da família com relação a isso. Continuação, tá? Acompanhar o desempenho do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Acompanhar diariamente, com frequência, o ano todo, tá? Como é que está o filho, se tem nota baixa, qual componente, se ele está vindo para a escola mesmo, se está saindo de casa e não está vindo para a escola. Tem que estar ativo na vida acadêmica do estudante, tá? Atender às convocações feitas pela unidade escolar. Temos alguns problemas onde alguns pais são chamados, não é nem convocados, é convidados para comparecer à unidade escolar para tratar de assunto relativo ao seu filho, eles não aparecem, tá? Então, é dever. respeitar os integrantes da comunidade escolar. O respeito ele é bom, né, em todo ambiente, na escola, fora da escola, mas existe uma lei onde o servidor público ele é desacatado no exercício da sua função, é crime. Tá? Então, assim, mas sem pensar em lei, quem quer ser bem tratado tem que tratar o próximo, né? Então, assim, também é dever do pai tratar todos, tá? Desde o professor até o vigia, a merendeira, com sua devida cordialidade. Tratar, participar das reuniões para as quais for convocados e convidados, pouquíssimos pais estão presentes. Né? E é dever dos pais vir em reunião. Não é optativo, não. A lei obriga. Tá? Então, pela quantidade que está presente, está faltando muitos pais, né? Comunicar por escrito a saída antecipada do estudante. Existem alguns momentos que a gente precisa, exemplo, quando vai ter uma reunião com o corpo docente, aí precisa que a gente reduza um pouquinho as aulas, 20 minutos, aí a gente quer que os estudantes fiquem aqui no pátio. E os estudantes querem todos sair para fora. A escola não pode liberar esse estudante, porque quando esse estudante está dentro da escola, ele está sob responsabilidade do Estado, concordam? Né? Se acontecer alguma coisa com o filho de vocês, vocês vão responsabilizar quem? A escola. Imagine se a escola libera o estudante e ele sai, e aí lá fora acontece um problema. Vocês vão aonde buscar informações? Na escola. Temos estudantes que pulam o muro nesse intervalozinho. Temos estudantes que ficam, olha, no ouvido da Edilene. Edilene, eu quero ir embora, eu quero ir no mercado. Não pode. O pai, ele precisa autorizar por escrito. Por que por escrito? Ligação não serve porque não deixa rastro. Tá? Tem que ser escrito antecipadamente. Qualquer falta do estudante ou saída da unidade escolar. Tá? Certo? Ah, liguei, vou ligar. Não serve, galera. E tem que ser antecipado. Tá? Garantir o cumprimento dos deveres assegurando os direitos do estudante. Pronto, todos os estudantes também têm direitos e deveres. E nós, pais e servidores, temos essa obrigação de garantir esse direito e esses deveres dele. Tudo bem? É a outra que a professora Betânia falou. Tá? Então, assim, muito obrigado. As informações elas são rápidas, porque precisa ser rápido, tá? Porque tem muita demanda. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Dalila. Eu estou coordenadora administrativa e financeira dessa unidade escolar, certo? Eu agradeço a presença de todos nessa reunião, que é de suma importância, né, para o nosso dia a dia dentro da escola. E eu trouxe uma temática hoje também muito importante, né, para debatermos diariamente a escola, a família, né, para o bem-estar de todos. A temática é cuidar e respeitar, né? Cuidar do patrimônio da escola, certo? Quando nós falamos de cuidar do patrimônio da escola, nós falamos em história, né? Porque a nossa escola, o Irmão Silgueiras, ele tem história dentro da nossa comunidade de São Bento. Nós temos professores aqui que anteriormente já foram alunos aqui. Nós temos pais de estudantes que já estudaram nessa escola, né? E eu tenho certeza que o que nós buscamos é um futuro promissor para essa história do irmão Silgueiras dentro de São Bento, certo? Então, eu particularmente quero que os meus filhos estudem nessa escola. Eu tenho certeza que muitos de vocês almejam que os netos de vocês também estudem nessa escola futuramente. E para chegarmos lá com êxito, nós precisamos cuidar, certo? Nós precisamos cuidar do nosso patrimônio. Quando falamos de patrimônio público, nós falamos dos espaços, dos edifícios, né? E tudo que abrange a vida social da nossa comunidade, social, cultural, não é? E a nossa escola traz isso. Ela prepara os nossos estudantes, os nossos estudantes para o futuro, para a vida social deles, e também nós demonstramos cultura, né, dentro da nossa comunidade. É por isso que é importante nós cuidarmos do patrimônio que nós temos dentro da escola. E por que que nós trouxemos essa temática hoje para a reunião de pais? Porque no decorrer dos bimestres, no ano de 2025, a escola sofreu muito com atos de depredação do patrimônio, né? Nós trouxemos alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu gostaria de dizer também que essa ação ela é feita sempre que possível com os nossos estudantes em intervenções pedagógicas, né? Nós estamos com um determinado problema e aí a coordenação financeira, juntamente com a coordenação pedagógica, se junta, organiza uma ação para levar para os estudantes para a gente conseguir barrar determinados problemas que a gente tem relacionado a esse tipo de ação dentro da escola, certo? Então, essa temática aqui é bimestralmente passada para os nossos estudantes para ver se a gente consegue amenizar esses problemas. E a gente consegue com êxito, tá? Toda vez que é colocado em pauta essa temática, os estudantes, de certa forma, eles conseguem, né, absorver o que é repassado a eles. Então, vamos lá. Eu vou mostrar algumas fotos. Vou mostrar algumas fotos rápidas, né, de alguns problemas que nós estamos tendo aqui. Pode passar, só para mostrar as fotos mesmo. Isso. Nós temos aqui problemas com o banheiro masculino, né, que semanalmente passa por problemas e a escola rapidamente organiza para que tudo fique no jeito para que os estudantes tenham bom uso, né, desse espaço dentro da escola. Porque é um direito do estudante ter o melhor atendimento dentro da escola, né? Ter um bom uso, ter uma sala de aula organizada, um banheiro limpo, uma boa comida, e tudo isso a escola proporciona para os nossos estudantes, para os filhos de vocês, mas, infelizmente, uma minoria acaba que tendo esse tipo de ação infracional dentro da escola. E a gente trouxe a temática justamente para pedir a ajuda de vocês, né? Para terem também essa conversa com os filhos de vocês, né? Para que eles tenham consciência de uso, né? O cuidado com o patrimônio público, ela é uma ação coletiva. Ela não é só minha, ela não é só da professora, não é só da coordenadora ou da diretora, é de todos nós, né? Então, eu peço encarecidamente que vocês conversem com os filhos de vocês sobre isso, sobre o que anda acontecendo, sobre cuidar, porque cuidar é você ter o zelo de todos os dias usar pensando no próximo, né? Uso coletivo, não é isso? Você usar pensando que o próximo também vai usar. Então, a gente pede essa contribuição de vocês, certo? E é isso, pessoal. A minha fala é rápida mesmo, só passar essas informações, tá? Desejo boa noite a todos. Passar para a Bethânia. Não, o que eu vou acrescentar aqui, pessoal, para vocês entenderem, é porque tem algumas cenas aqui que você se pergunta, nossa, tá velho, mas funcionava, né? O vaso tá feio assim, mas ele atendia a necessidade. Aí o que que ocorreu? Ocorreu que alguns estudantes foram lá e arrancaram o vaso. E isso não foi só uma vez, foi duas vezes. Aí se pergunta, o que a escola fez? A gente faz aquele trabalho de conscientização, mas nunca chega ao infrator. Sempre tem alguém que é coberto o infrator. Então, é por isso que não houve o ressarcimento ao dano público. Porque, como a Dalila colocou, o público é de todos nós. Então, há uma frequência de danos no banheiro masculino. Nosso problema aqui na escola é no banheiro masculino. E aí, às vezes, eu pergunto para os estudantes. Um banheiro, ele não é bonito, ele não é um ambiente agradável, ele é um banheiro para o uso, simplesmente para você ir lá e fazer o uso necessário e voltar para trás. E existe um coletivo de estudantes, que eu falo assim, um coletivo porque é um grupo, que gostam de ir para o banheiro e ficam lá. E como é a maioria aqui são mulheres, né, professoras, coordenadoras, a gente não entra no banheiro quando está eles todos, só ficam de longe pedindo para sair. Vamos sair, vamos lá. Mas acontece, vocês viram a válvula? Não é fácil arrumar o pedreiro de imediato. O que, que aconteceu com a válvula da descarga? Foi um lá com isqueiro e queimou. Simplesmente queimou. O vaso frequentemente está entupido. O que, que ocorre quando a gente consegue aproveitar de novo o vaso? Tem lâmpada dentro do vaso, copo descartável dentro do vaso. Então, assim, pessoal, é muito complicado. E aí a gente nunca consegue ver o infrator. Não consegue. Porque os colegas, eles ficam acobertando, nunca diz quem é. E aí a gente, muitas das vezes, a gente perde tempo. Tempo que eu digo, porque às vezes até falando com o próprio estudante que fez, mas ele nega, nega, nega. E aí não tem como a escola fazer muita coisa, a não ser o trabalho de conscientização. Então, como foi repetido às vezes, a gente trouxe essa temática. Outra, muitas das vezes a gente não tem um recurso imediato para fazer, mas graças a Deus sempre a gente tem buscado atender essas necessidades básicas. Tomadas nas salas de aula. Houve um período do início mais do ano que era todo dia uma tomada arrancada. Que perigo! Que perigo de pegar um choque e de repente acontecer um acidente grave. E aí? Né? Todo mundo perde quando acontece algo grave. Mas minha mãe costuma dizer, que ela trabalhou muitos anos na escola, ela disse que o ambiente da escola, principalmente do irmão Filgueira, é abençoado. Abençoado, e eu acredito que seja mesmo. E continuo acreditando que Deus nos abençoa todos os dias, porque o espaço é um espaço bom, mas não é um espaço atual. É calçada alta, calçada baixa, é muito empecilho para você andar correndo. De repente, os estudantes não têm o devido cuidado com ele nem com o outro. Mas, graças a Deus, assim, as incidências em acidente e até mesmo violência física, graças a Deus, aqui na nossa escola tem tido. Tem tido incidentes de violência psicológica, violência verbal, que a gente vem trabalhando com a conscientização. Então, pessoal, educar não é fácil. Eu, como mãe, sei. E, como educadora, muitas das vezes a gente é mãe do estudante no palavreado, no dia a dia, porque a gente dá o conselho repetidamente. Às vezes, e o estudante acha a gente enjoada. Mas é uma missão, e quando a gente gosta do que faz, a gente consegue visualizar no estudante o seu potencial. Muitas das vezes, o estudante inquieto, ele não encontrou ainda o seu foco. E a gente não pode desistir. E é isso que eu peço a cada um de vocês. Não desista dos seus filhos, mas esteja junto com a gente, que a gente consegue alcançar o nosso objetivo, que é fazer com que ele aprenda, que goste de estudar, e não foque em coisas que só dá prejuízo. Certo? Muito obrigado pelo entendimento. Vamos mais aqui, mais uma pauta. Thank you. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marcelene, para quem não me conhece, tá? Eu sou assistente social, estou atuando aqui na escola, juntamente com a equipe Multi, que é assistente social, psicólogo e orientação. A nossa orientadora é Edilene. Então, a gente faz esse trabalho aqui em conjunto, certo? E assim, hoje a gente vem falar, né? A equipe, ela faz inúmeras funções aqui na escola. Uma dessas funções, primeiramente, né? Eu quero agradecer, gente, a presença de todos os pais, que eu estava aqui lembrando de agradecer, porque, como o professor Adeus falou, são muitos os pais aqui na nossa escola, são muitos estudantes, e hoje a gente tem uma minoria, e como foi dito, não é uma opção dos pais estarem nessas reuniões, pode ser chato, mas é necessário, tá? Tá passando essas informações para vocês, para que, se um dia acontecer alguma coisa, os pais me dizem assim, ah, eu não sabia. Então, é importante a gente estar fazendo esses repassos para vocês. E aí, eu gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui hoje, tá? Que tiraram esse tempinho, que às vezes poderia estar na sua casa, né, no conforto, descansando, vindo do trabalho, assistindo a novela, o jornal, mas estão aqui participando, né, do acompanhamento pedagógico de seus filhos, tá? Muito obrigada pela presença. Então, dando continuidade, tá? Nós da equipe Multi vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento pedagógico e comportamental dos estudantes, tá? Então, o que que a gente faz enquanto equipe, enquanto escola, faz com esses estudantes, ok? Então, nos aspectos pedagógicos, é importante dizer que o rendimento escolar reflete a rotina do estudante e o comprometimento diário. A participação nas aulas é fundamental para o aprendizado acontecer. A entrega das atividades e a frequência regular demonstram responsabilidade e compromisso com a escola. O estudante aprende mais quando se envolve, participa, assume o protagonismo da própria aprendizagem. Então, assim, gente, é uma verdade que tem muitos estudantes que deixam de fazer atividade escolar, né? É repassada atividades dentro da sala de aula, né, para eles fazerem, para eles realizarem, e é repassada atividade para que eles façam em casa. Então, lembra quando o professor falou que lá, né, no nosso regimento vem falando que é dever dos pais fazer esse acompanhamento? Então, o filho chegou da escola, e aí, você tem atividade? Como que foi? Às vezes, o estudante nem quer falar nada, mas aí você chega e diz assim, ai, como é que foi na aula hoje? Como é que foi na escola hoje? O que você aprendeu? Três novas amizades? O que aconteceu? Né? Então, às vezes, você vai se aproximando, porque é fato. Lá na adolescência, os adolescentes têm a tendência de se afastar da gente. E como a Tatiane, a coordenadora, falou a respeito do uso do celular, o celular ele faz também, né, essa distância entre a gente também. E essa fase dos adolescentes, eles entram dentro do quarto e vai para o celular, vai para o jogo, Free Fire e assim por diante. Então, esquece seus afazeres, né, o que é a obrigação também do estudante, porque está no nosso regimento também, né, a respeito das atividades. Então, é importante que os pais, né, eles assumam isso aí, eles se apropriem disso aí também, estar junto do estudante, porque se não houver esse desenvolvimento, né, a escola, o estudante, ele não vai adiante. Então, o que que a escola tem feito para fortalecer esse aspecto? A escola, juntamente com a família. Mas o que nós, enquanto escola, que podemos fazer? Certo? Acompanhamento constante do rendimento e da frequência dos estudantes. Esse acompanhamento a gente faz juntamente com os professores. Nós entramos no sistema, né, de gerenciamento também, olhando as notas. Então, a gente tem essa preocupação de estar olhando as notas do estudante. Quando o rendimento desse estudante, a gente vê que tem uma notinha baixa, a gente vai lá, opa, o que está acontecendo? Né? Então, traz esse estudante para perto de nós, perguntamos o que está acontecendo. Às vezes, o estudante ele não está entendendo mesmo o conteúdo ali, a disciplina. E aí, a gente faz a intervenção, tentamos... Caso for necessário, a gente convida os pais para que estejam presentes também, para a gente ver o que está acontecendo, certo? Então, continuando. Nas intervenções pedagógicas, nos casos de baixo rendimento, né? Então, a gente faz esse acompanhamento dos estudantes, o rendimento da frequência, e nas intervenções pedagógicas, nos casos, né? Reuniões e devolutivas com os pais e responsáveis para alinhar estratégias de apoio. Como eu disse, Se por acaso o estudante está com baixo rendimento, a gente liga para os pais, a gente manda mensagem, né, via WhatsApp, que hoje em dia é um meio de comunicação mais rápido, né, ligação, ou às vezes uma convocação ou convite. E fato é, como o professor Adelio falou, muitos pais, alguns pais, nos bloqueiam, gente. Infelizmente. Porque acham ruim a gente estar indo lá cobrar algo que é dever da família, né, tá fazendo esse acompanhamento. Então, o acompanhamento ele não é só nosso, não é responsabilidade só nossa da escola. Ele é da família também. E se nós, família e escola, trabalharmos juntos, a gente vai alcançar nosso objetivo, né, que é ver nossos estudantes lá em cima, tá fazendo a faculdade, né, e se formando em algo, né, um médico, um assistente social, um professor, certo? Então, continuando, as orientações individuais com os estudantes sobre organização e responsabilidade, ações motivacionais e de valorização do esforço e da participação. Então, esse é nosso papel também enquanto equipe multi, enquanto equipe pedagógica. A gente está incentivando, buscando esse estudante, condecorando aquele estudante que a gente vê que tem um bom desenvolvimento, né, e fazendo com aquele estudante que ele não tem um bom desenvolvimento, não tem tanta responsabilidade, que ele não se vê com tanta responsabilidade, trazendo a reflexão para ele, que ele precisa ter essa responsabilidade, né, de chegar em casa, fazer as atividades, de respeitar o servidor que vem da escola, né, de seguir as regras, né, que estão lá dentro do nosso regimento, que a gente sempre está passando para eles também, assim como nas reuniões de pais. O professor Adeuta, ele fez aqui uma leitura bem vagarosa, para deixar bem explicadinho para vocês. Ficou alguma dúvida, gente, sobre o regimento? Se ficou alguma dúvida, vocês estão com vergonha de perguntar aqui, pode nos procurar lá na orientação. Olha, eu quero saber aqui que a gente dá mais detalhes, certo? Então, dentro dos aspectos comportamentais, a escola é um espaço de convivência, respeito e construção de valores. O comportamento influencia diretamente no clima escolar e o aprendizado. Trabalhar a empatia, o diálogo e a colaboração é tão essencial quanto ensinar conteúdos. Então, esse comportamento do estudante, às vezes esse estudante, lá em casa ele tem um comportamento, mas aqui ele já tem outro. Tem estudante que passa pela gente na rua, dá bom dia, boa tarde, boa noite, é o amor de pessoa, mas chega aqui, gente, de verdade. Aqui nós somos xingados, manda nós ir para aquele lugar, né? Então, isso aí é desacato, como o professor dele falou, há o desacato e o estudante pode responder, e juntamente com ele, os pais também. Então, a equipe ela vem fazendo esse trabalho juntamente, porque todo esse comportamento, ele vai atrapalhar, ele vai interferir no aprendizado do estudante, no crescimento desse estudante. O estudante que está o tempo todo nos corredores, que não fica dentro da sala, que ele está lá mexendo com um colega, chamando a atenção, né, sempre fazendo uma graça para os outros colegas estar sorrindo. Então, assim, tudo isso aí vai interferir nesse aprendizado, nesse crescimento. E é importante que a família esteja junto com a gente, mais uma vez, eu deixo bem claro. E o que a escola tem feito para fortalecer esses aspectos? Escutas individuais e coletivas dos estudantes para compreender conflitos e promover soluções. Mediações de conflitos baseadas no diálogo e no respeito mútuo. Convocação dos pais ou responsáveis quando há necessidade de acompanhamento mais próximo. Temos termos de compromisso e responsabilidade, reforçando a corresponsabilidade entre escola, família e estudante. Reforço das normas de convivência, campanhas educativas e rodas de conversa com foco em valores, empatia e cidadania. Encaminhamentos à rede socioassistencial da criança e do adolescente. Medidas educativas de acordo com o nosso regimento escolar. Então, essas são as medidas que a escola vem tomando, né? No caso do estudante, né, que ele não tem um comportamento bacana, né, compatível. Então, a escola, a equipe multi, coordenação, direção, vem tomando essas medidas. E veja bem que dentro dessas medidas há a convocação dos pais. Aí não é um convite, já é uma convocação. E o que acontece, gente? Essa convocação ela vai via WhatsApp. né? Como eu disse, é o melhor meio de comunicação, é o mais rápido. Porém, a gente também envia ela impressa e dá para o estudante. E lá no regimento, tem uma cláusulazinha lá no regimento onde ele fala, né, que é dever do estudante apresentar todo o documento que é enviado pela escola por ele. E o que acontece? Muitos estudantes rasgam no meio do caminho. E a gente não sabe se, às vezes, esse bloqueio lá no WhatsApp é os pais ou são os próprios estudantes, né? Fato é que a gente tem que entrar em contato com os pais e a gente identifica que estamos bloqueados, certo? Então, isso aí é uma das corresponsabilidades da família. Tá atento a isso aí. Opa, para aí, o fulano está muito mais ligou, deixa eu ir lá ver. Gente, vocês podem estar vindo, é direito, é dever. Vocês podem vir na escola no momento que vocês quiserem. Chegou aqui, eu quero sentar na sala do meu filho, eu quero assistir uma aula com ele. Pode. Você deve, é seu direito. Ah, eu quero vir aqui e ver como é que tá. Não deixa para vir só quando vem pegar uma transferência, só quando tiver uma ocorrência. Né? Não deixa para vir só quando vem para resolver algum problema. Venha, participa. Vem e pergunta como é que está, como é que está o desenvolvimento dele. Eu quero ver o boletim dele. Tá bom? Muitos estudantes acho que não têm acesso ao sistema para estar vendo os boletins, mas a gente faz o possível para estar repassando para ele as notas, porque quando ele vê as notas, ele, opa, eu preciso melhorar aqui. Alguns, eles tomam esse choque, que precisam melhorar, outros não. Né? Outros, é só os pais, a equipe, mesmo assim, todo mundo fazendo uma força-tarefa com o estudante, ainda assim, ele não desperta. Mas faz parte. Uma hora a gente consegue o nosso objetivo, né? Pronto. Então, gente, como eu falei lá atrás, a gente faz todo esse trabalho, né, de estar junto com o estudante, tanto de chamar a atenção do estudante que está ali com rendimento, com comportamento, né, muito fora do padrão, como a gente condecora também aqueles estudantes que tiveram bom rendimento, que têm bom comportamento, que são destaques. Então, a gente sempre usa esses momentos para estar fazendo essas condecorações. E aí, mediante isso, eu vou passar para a orientadora Edilene, para ela estar passando sobre esse assunto. Boa noite. Eu sou a Edilene, orientadora aqui da escola. Esse momento aqui eu vou usar para apresentar para vocês os estudantes de estágio no terceiro bimestre. Como que foi a escolha desse estudante de destaque? Esse estudante de destaque, ele foi escolhido lá no Conselho de Paz. Essa reunião aqui é a reunião pós-conselho. Aí, o que que acontece? Eu fui chamar os estudantes, né, e fui falando para eles que eles eram de destaque e foi imprimir o certificado. Só que devido ao problema com a impressora, não foi possível imprimir o certificado. Então, de já, eu peço desculpas aos estudantes que vieram, os pais também. Mas logo, logo eu vou fazer a impressão desse certificado. Aí eu vou estar aqui apresentando a foto dos estudantes e parabenizando também cada estudante que foi destaque nesse bimestre. E um estudante que não foi destaque, que no próximo bimestre ele possa ser destaque também, viu, gente? E os pais também dos estudantes que foram destaque, porque se o estudante já é destaque, é visto que os pais estão acompanhando o rendimento desse estudante, a frequência. Porque, como a Marcilene falou, tudo isso influencia no rendimento do estudante. Aí, na turma do oitavo ano, do 8202, nós temos o Arthur Costa e a Kathleen Araújo Pinto. No nono ano, nós temos João Vitor Andrade Bastos e a Ana Maria Rosa Avelino. Na turma 1301, nós temos a Sofia Alves e o Henrique Gomes Monteiro. A gente percebe também que no semestre passado foi entregue esse certificado. Aí, às vezes, eles estão repetindo os mesmos estudantes, porque são os mesmos estudantes que se destacou novamente, viu? Aí, na primeira série 2, nós temos a Ana Gabriele Custódio de Mota e a Sofia da Silva dos Santos. Na 2301, nós temos a Emily Ribeiro Queiroz e o David dos Santos de Oliveira. Na 2302, nós tivemos três estudantes, que é a Lara Tavares Damasceno, Charles Mota e o Cláudio. Na 3301, pode passar, nós temos a Grazi Mariane de França e a Josiane Silva Araújo. A 3302, nós temos a Leudiene Souza Barbosa, a Cauana Fernandes Souza e a Raniele Carvalho Coutinho. Aí no ciclo 2, nós tivemos somente um estudante, a turminha era bem pequena, são só 8 estudantes. Quem se destacou lá foi o Paulo Henrique da Silva. Na turma do ciclo noturno, nós temos o estudante João Ferreira Neto e o Caio Ricardo Ladim e também o Jeová. O Jeová não coloquei foto porque eu não consegui a foto do Jeová Alves Fernandes Apinagé. Esse aqui é o ciclo do Vespertino. Aí tem o ciclo... Pode voltar aqui. A turma do ciclo noturno, nós destacamos a estudante Raoni Alves Vital e a Carnanda Ribeiro Gomes. Raoni Alves Vital e a Carnanda Ribeiro Gomes. E a terceira série EJA, temos o Kelvin Ferreira dos Santos. Então, aqui é só mesmo agradecer a presença de cada um e parabenizar cada estudante que foi destaque nesse bimestre. E a fala que a Marcidene falou, né, faz todo sentido em relação a esse certificado aí que eles estão recebendo, porque ali na equipe Multi, nós estamos sempre chamando esses estudantes, que é um papel nosso da orientação, de estar motivando esses estudantes para um bom desenvolvimento dentro da escola. Obrigada. Bom, então, para a gente continuar a nossa pauta, né, seguir aqui com a programação, eu gostaria de convidar a psicóloga, a psicóloga Aline Nunes de Souza, que vai fazer uma contribuição aqui para a gente hoje, em referência aos meses, né, outubro rosa e novembro azul. Vamos receber ela com salva de palmas, gente, ela é nossa convidada. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né, estar com todos vocês aqui, com essa equipe, né, da escola, com todos os pais e responsáveis. Né. A gente sabe que escola e família juntas, né, para uma formação melhor dos nossos estudantes, dos nossos jovens. Né. É muito bom saber que vocês estão aqui se empenhando, participando, né, com os seus filhos ou... pessoas que vocês têm, né, responsabilidade. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é saúde mais dentro da educação, né? O Outubro Rosa e o Novembro Azul. O Outubro Rosa, ele vem lembrar pra gente da importância, né, da prevenção e do descobrimento precoce, né, do câncer de mama. E o Novembro Azul, ele vem alertar, né, sobre os cuidados da saúde do homem e também sobre a prevenção contra o câncer de próstata. Essas campanhas, gente, elas não são apenas exames médicos. Muita gente acha, não, são só exames de rotina, né, quando chega a determinada idade, prescrito pelo médico, mas não são apenas exames médicos. Demonstram, né, quebra de silêncio, busca por informações, né? Vencer o medo e cultivar esse cuidado diário, né? Que é a busca pela saúde. Mas por que falar disso aqui no ambiente escolar? Porque já tem toda a rede da saúde aqui de São Bento, né, falando sobre isso. Mas por que também usar esse espaço da escola para falar sobre esse tema? A escola, ela é um espaço da formação integral do indivíduo. Ele vai trabalhar o indivíduo como um todo. Os estudantes aqui, eles não estão como seres isolados. Eles estão aqui amparados pela família que envolve ele. É tudo, é um coletivo, né? É uma formação integral. E a saúde, como eu já trouxe, né, é parte da educação. E quando falamos de prevenção, né, que é a prevenção contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata, estamos ensinando, né, para os nossos filhos e filhas a importância de se cuidar, a importância de se observar os sinais que o corpo demonstra para a gente que algo não está bem, né? Respeitar o próprio corpo e cuidarem assim uns dos outros. E como família, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode incentivar, né, o diálogo em casa sobre a saúde, a importância de se cuidar, marcar os exames de rotina, né? Mesmo se não tiver nenhum sintoma, mas procurar. Tem muita gente que fala assim, ah, mas quem procurar, acha. Não, não é quem procurar, acha. Às vezes você vai procurar para saber se tem ou não tem. E se tiver e tiver no começo, melhor ainda, porque tem muitas pesquisas que demonstram, né, que o câncer de mama, quando ele é descoberto precocemente, ele tem altas chances de ter, né, a cura. Então, não é aquela frase de quem procura acha, mas é aquela frase de, vou procurar para saber se eu estou ou não com aquilo, para poder me cuidar, né? Compartilhar também essas informações confiáveis, porque muitas vezes o que falta, né, para a gente não é nem o desinteresse, mas às vezes é a falta de orientação, a falta do entendimento do que é e para que serve, qual é a importância. E também, como família, né, vocês tendo esse, essa situação, né, de procurar, se cuidar, vocês vão estar dando exemplos para o filho de vocês, né, para os seus filhos, como é importante se cuidar, e assim eles também vão aprender com vocês a importância desse cuidado. E como eu já trouxe, né, um dado que ele traz um alerta para a gente, o câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres no Brasil. E como eu já falei também, se detectado bem no início, né, ele tem altas chances de cura. E o câncer de próstata, ele é o segundo mais comum, né, no, entre os homens. E muitos ainda resistem em fazer, né, o exame por preconceito, desinformação, né, os famosos tabus aí que estão aí na sociedade, né, em relação ao exame, né, para detectar se tem ou não o câncer de próstata. Mas também hoje aqui, eu já estou aqui também não para falar somente sobre o câncer, né? Esses meses, eles nos convidam a olhar para a saúde como um todo. A saúde emocional, se você tem cuidado da sua alimentação, comida mais saudável, né? Se você está tendo o hábito de dormir bem, né? Se você está tendo cuidado com a sua saúde emocional, com a sua saúde mental, praticando atividade física, né, que é muito importante também, porque tudo isso importa e influencia. E hoje, aqui para os homens, né, que estão na minoria aqui, eu tenho um recado muito especial. Cuidar da saúde não diminui ninguém, pelo contrário, é um ato de coragem e responsabilidade. Vamos juntos desconstruir a ideia de que o homem forte, ele não se cuida. Porque o homem forte, ele é aquele que se cuida e é aquele que está presente de forma saudável para a sua família. Muitas vezes você sai de casa, vai trabalhar para manter o sustento da sua família e você se esquece que sua família precisa de você de forma saudável. Você precisa estar ali dando todo esse suporte que eles estão precisando, mas você também precisa desse suporte de uma maneira íntegra e saudável. E é buscando, né, por acompanhamento médico, procurando, né, saber se tem algo ou não, algo que você pode melhorar, assim que você vai estar presente, vivendo bem e de forma saudável para a sua família. E para as mulheres hoje, eu tenho aqui um lembrete muito carinhoso. Vocês já são protagonistas de muitos espaços. Aqui na escola a gente vê, né, a maioria são mulheres. Então, assim, somos protagonistas em muitos ambientes. Já temos alcançado elevados ambientes dentro da sociedade. Mas não podemos deixar também de lado, por conta da correria do dia a dia, deixar de nos cuidarmos. Muitas das vezes a gente ouve mulheres falando assim, fulano cuida tanto dos outros e esquece de si. Porque estamos sempre buscando, né? O interno da gente é muito materno, de ter esse olhar de cuidado para o outro, né? Para com o outro. Então, a gente vai ter esse instinto de sempre estar tentando ajudar, de estar tentando cuidar e zelar pelo outro. Mas também temos que lembrar que nós também somos importantes. E assim como eu falei do recadinho para os homens, né? Vocês precisam, como mulheres, estarem saudáveis e de forma física, emocional, integral para a sua família, para cuidar dos seus e de quem você ama. E para finalizar aqui a minha fala, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, eles não são campanhas isoladas, eles se complementam, né? Eles juntos nos lembram que a saúde, ela é um dever, né? e é um compromisso coletivo. É um compromisso que deve ser feito diariamente e que quando a escola e a família elas se unem, né, nesse cuidado, vocês mostram, né, vocês demonstram para os estudantes, para os seus filhos, né, que é importante se cuidar, trazendo assim uma geração mais consciente, uma geração mais saudável e mais humana. E aqui, para finalizar minha fala, eu agradeço a todos pela atenção e espero que essa conversa, né, ela não fique somente aqui no ambiente escolar, mas que vocês levem ela, né, para casa, que possam falar para outras pessoas, mulheres ou homens, que vocês veem a necessidade de buscar esse cuidado, esse constante busca, né, por se cuidar, por estar consigo mesma e fazer assim, né, da melhor forma possível, um ser humano e uma família, né, completa, com saúde e bem-estar para todos. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos rendimentos e a gente vai falar desses rendimentos por área, tá? Eu vou começar pela área de linguagens. É, na turma 8º ano A, 8201, nós temos lá um total de 19 estudantes matriculados. E aí nós temos também 19 aprovados, né? Parabéns para os estudantes do 8º ano, né, que estão aprovados, todos aprovados aí referente ao terceiro bimestre. 1301. Nós temos aí 30 estudantes matriculados. É, tem um que foi transferido e então a gente tem 29 estudantes. Acima da média nós temos 20. É, nós temos 29 aprovados e temos um, apenas um, abaixo da média. 1302. Total de estudantes, 27. É, os estudantes acima da média, 21. Abaixo da média, 6. 2301. 26 estudantes. É, estudantes acima da média, 24. E abaixo da média, 1 estudante. E sem nota, um estudante. 2302. Total de estudantes. 27. Era 31, mas agora é 27. Acima da média, estudantes acima da média, 27. Abaixo da média, 2. E sem nota, 2. 3301. É, nós temos aí 26 estudantes, estudantes acima da média, 25, estudantes abaixo da média, 1. 3302. Temos 22 estudantes. 20 estudantes acima da média e 2 estudantes abaixo da média. Ciclo 3 vespertino, 12 estudantes. Nós temos aí 10 estudantes acima da média, 1 estudante abaixo da média e 1 sem nota. Bom, esse resultado aí é da área de linguagem. Faltou nono ano e ciclo da manhã e noite e EJA. Por quê? Porque deu uma inconsistência no SGE e a gente não conseguiu pegar, tá? Mas vocês podem estar vindo aqui na secretaria a qualquer momento que a gente está repassando, tá? Os resultados. Boa noite, gente. Agora eu vou estar falando do rendimento do terceiro bimestre na disciplina de matemática. No oitavo ano, nós temos 19 estudantes. Desses 18 foram aprovados e só temos um que está reprovado. Esse estudante que está reprovado é porque ele veio agora do município e aí ele já veio com a nota de lá. Então, ele veio com a nota abaixo de 6. Por isso que ele consta como reprovado. No nono ano, em matemática, nós temos 28 estudantes matriculados e os 28 alcançaram a média 6 ou maior que 6. Então, parabéns para a turma do nono ano, que todos os estudantes estão aprovados. Na turma 1301, temos 30 estudantes e 28 estão aprovados. Só 2 que ficaram abaixo da média. Na 1302, 27 estudantes, 17 aprovados e 10 reprovados. Então, aí já é um caso alarmante, né? Porque quase 50% da turma ficou reprovada em matemática. Então, o professor, ele sempre está colocando lá no grupo os estudantes que estão fazendo as atividades, os que estão deixando de fazer. Então, a gente pede que vocês possam estar acompanhando esses grupos e verificando se o filho de vocês está entregando as atividades em dias. Na turma 2302, são 31 estudantes, 20 estão aprovados e 11 reprovados. Também tem muito estudante deixando de fazer a recuperação, deixando de fazer as atividades. A gente está adotando aqui na escola a recuperação paralela, que é uma recuperação da recuperação. Quando o estudante fez todas as atividades, fez prova, fez recuperação, não conseguiu ainda alcançar a média 6, a gente ainda faz uma outra recuperação, que a gente chama de recuperação paralela, para ver se o estudante consegue alcançar essa média. E tem estudantes que não fazem nem as atividades e nem as recuperações. Então, são muitas oportunidades que são dadas e, mesmo assim, os estudantes, ainda alguns deixam de entregar, por isso que ficam abaixo da média. A turma 3301, 26 estudantes matriculados, 19 estão aprovados e 7 reprovados. Na 3302, 22 estudantes matriculados, 20 aprovados e 2 reprovados. Nesse caso da 3302, os estudantes que estão reprovados é porque eles são estudantes desistentes. Não estão frequentando mais a escola, por isso que eles estão reprovados. No ciclo 2, temos apenas 8 estudantes, 7 estão aprovados e apenas 1 reprovado. Ciclo 3, vespertino, são 12 estudantes, 11 está aprovado e 1 reprovado. No ciclo 3, noturno, 19 estudantes, 16 aprovado e 3 reprovado. E na terceira série EJA, nós temos 15 estudantes, 9 aprovado e 6 reprovado. Também temos um caso de abandono enorme na turma de EJA, por isso que tem esse índice de reprovação tão grande. Agora a professora Lohan vai apresentar para vocês a área de ciência da natureza. Boa noite. falar um pouquinho sobre o rendimento lá no terceiro bimestre da área de Ciências da Natureza, né? Eu sou oponente de Biologia, Física e Química. E Ciências, né? Na turma 9201, em Ciências, nós tivemos 99% dos estudantes aprovados e 1% dos estudantes abaixo da média. Na turma 1301, nós tivemos 28 estudantes acima da média, né, com aprovação, e 2 estudantes abaixo da média. Na turma 1302, nós tivemos 20 estudantes aprovados, né, acima da média, e 7 estudantes abaixo da média. Na turma 2301, a gente teve 17 estudantes aprovados e 9 estudantes abaixo da média, né, reprovados. Na turma 2302, a gente teve 21 estudantes aprovados, né, que alcançaram a média é 6, e nós tivemos também 10 estudantes abaixo da média. Na turma 3301, a gente teve 17 estudantes acima da média e 9 estudantes abaixo da média. Na turma 3302, a gente teve 15 estudantes acima da média, que conseguiu a aprovação, e 7 estudantes abaixo da média. No ciclo 3, vespertino, a gente teve 11 estudantes que conseguiram a média, né? Conseguiu a aprovação, e 1 estudante abaixo da média. No ciclo 2 da manhã, que são os estudantes do fundamental, a gente conseguiu alcançar 7 estudantes, né? Conseguiu a aprovação e 1 estudante abaixo da média. No ciclo 3 noturno, nós tivemos 12 estudantes que alcançaram a média e 4 estudantes que ficaram abaixo da média. Na terceira série EJA, a gente teve 13 estudantes que alcançou a média e 2 estudantes que ficaram abaixo da média. O oitavo ano não está aqui no slide, mas foi 100% de aprovação na disciplina de ciência. Agora eu vou passar a palavra para o professor Léo Jaime. Ele vai falar um pouquinho sobre o rendimento do terceiro trimestre de ciências humanas. Boa noite a todos. Pessoal, só para ficar bem claro, Ciências Humanas compreende Geografia e História, 8º e 9º ano, Geografia, História, Filosofia e Sociologia, turmas do Ensino Médio e EJA, ok? 8201, 19 alunos matriculados e 19 aprovados em Geografia e 19 aprovados em História, tá? Turma 9201, 28 alunos matriculados, temos 21 aprovados em Geografia e 22 em História. Turma 1301, 30 alunos matriculados, 29 aprovados em Geografia, 29 em História, 21 em Filosofia e 28 em Sociologia. 1302, 27 alunos matriculados, 23 aprovados em Geografia, 21 em História, 21 em Filosofia e 21 em Sociologia. 2301, 26 alunos matriculados, 24 aprovados em Geografia, 23 em História, 25 em Filosofia e 22 em Sociologia. 2302, total de 31 alunos matriculados, 29 aprovados em Geografia, 25 em História, 27 em Filosofia e 31 em Sociologia. 3301, 26 alunos matriculados, 26 aprovados em Geografia, 25 em História, 24 em Filosofia e 26 em Sociologia. 3302, 22 alunos matriculados, 20 aprovados em Geografia, 19 em História, 19 em Filosofia e 20 em Sociologia. 3701, que é a terceira série EJA, 15 alunos matriculados, 14 aprovados em Geografia, 14 em História, 13 em Filosofia e 15 em Sociologia. Ciclo 2, matutino, 8 alunos matriculados, 7 aprovados em Geografia e 5 em História. Ciclo 3, vespertino, 15 alunos matriculados, Temos 14 aprovados em Geografia, 12 em História, 13 em Filosofia, 14 em Sociologia. É, ciclo 3 noturno, 20 alunos matriculados, 14 alunos aprovados em Geografia, 7 em História, 13 em Filosofia e 19 em Sociologia. É, só para finalizar, né, qual que é a importância, rapidão, sobre esses índices, né? Identificar onde seu filho está, ver o índice de aprovação da turma. É uma turma que está com índice bom de aproveitamento, é sinal que é uma turma que está alcançando o objetivo, né, de aprendizagem. Ah, é uma turma que está com índice baixo de aprovação, é uma turma que requer mais atenção, né, verificar o que está ocorrendo com esses alunos. Tá? Muito obrigado. Eu de novo prometo que vai ser rápido, viu, gente? Estamos terminando, estamos finalizando. É, eu preparei aqui uma mensagem. Gostaria de ler. A educação que transforma vem do diálogo entre família e escola. Já foi falado muito isso aqui, né? Por todos já foi falado sobre esse, a importância que tem o diálogo entre família e escola. É, para que haja aprendizagem, esse diálogo é necessário. E aí eu... O objetivo desse momento aqui é apresentar para vocês as principais ações realizadas no nosso PPP, no PPP da escola. É compartilhar experiências, resultados e reforçar a parceria, né, da escola e família. Quando a gente fala, o Adeildo agora há pouco falou do PPP. Né? O que é o PPP? Eu vejo o PPP como a identidade da nossa escola. Cada um de nós temos a nossa identidade, não é isso? Para que ela serve? A identidade. A nossa identidade. O PPP, eu considero também uma identidade para a escola. Porque tudo que é feito na escola tem que estar dentro desse PPP, desse projeto. E aí, pessoal, o objetivo do PPP é garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes matriculados na UEM. E aí é colocado metas a ser cumpridas dentro desse PPP. Tudo que nós formos fazer tem que estar aí dentro do PPP, desse projeto. PPP é Projeto Político Pedagógico da Escola. E as ações a ser desenvolvida para melhorar, né, a educação, para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. E esse PPP ele é elaborado todo início de 2 em 2 anos, né, no início do ano. E aí, quem elabora esse PPP? É a equipe escolar, né, estudantes, pais, tem que participar, né, na elaboração desse PPP, para estar colocando ações que venham a melhorar o aprendizado dos estudantes. E aí eu vou estar aqui colocando para vocês algumas ações que já foram realizadas esse ano. É, eu vou começar pelo Aprova Brasil. Né? O Aprova Brasil é um livro da editora Moderna, um livro em que tem todos os descritores e habilidades a ser trabalhada com os estudantes e ser aprendida também pelos estudantes. Tá? Eu acredito que vocês conhecem esse livrinho aí. Né? Os estudantes receberam, os professores. E esse livro ele foi trabalhado em sala de aula. Todos os dias foi trabalhado esse livro aí. Tá? É, depois né, que a gente trabalhou todas as habilidades, os descritores, a cada bimestre que a gente vem trabalhando esse livro, logo após é feito um simulado para ver quais os descritores que os estudantes conseguiram aprender e quais os que eles ainda estão com dificuldades. Tá? E aí tá as evidências da realização dos simulados. Tá? É, após a gente... Esse Aprova Brasil, pessoal, ele trabalha os descritores e habilidades né, do SAETA, a gente chama SAETA, que é o Sistema de Avaliação da Educação do Tocantins, que são os mesmos descritores e habilidades da prova SAEB, que é uma avaliação externa, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. E esse ano teve né, a avaliação do SAEB, que foram para nono ano e terceira série do ensino médio, que fizeram essa avaliação. Aqui está também a realização de aulas preparatórias para esse SAEB, com os estudantes de nono ano e terceira série. Como eu falei para vocês, pessoal, aqui são as evidências do nosso trabalho, né, das ações realizadas. Aqui foi o momento, o dia da prova, né, que a equipe se organizou para fazer o acolhimento aos nossos estudantes no dia da prova do SAEB. Mas é evidência, realização da avaliação, no dia da avaliação do SAEB, nono ano, terceira série, né, tivemos um acolhimento aqui com os estudantes, um almoço. Bom, e a gente teve 100% da Tânia de frequência nesse dia? Mais de 90. Sim, então tivemos uma frequência boa, graças a Deus. Outra ação que foi realizada foi o Clube da Leitura, Conectando Palavras, Criando Mundos. Eu coloquei só algumas fotinhas, mas tem várias fotos, tá? Desses momentos, dessa ação realizada. Nós tivemos também a primeira culminância do Dia D da Leitura, 2025. Tá aí as evidências, pode passar. Nossos estudantes apresentando na culminância. Aí tivemos também a segunda culminância do Dia D da Leitura. Nossos estudantes protagonistas aí cantando. Terceira culminância, Dia D da Leitura 2025. Então, pode passar. Mais fotos da terceira culminância do Dia D da Leitura. Pode passar. Aqui é uma outra ação, que é a realização de jogos internos, que é feito dentro da escola, né? Competição e respeito através do esporte. Então, é feito treinamentos esportivos preparatórios para o GETS, é feito aqui na quadra da escola, no ginásio. Outra ação foi a festa junina, né, que foi realizada aqui no colégio. É, no dia da festa junina foi realizado também algumas ações dos projetos integradores que são trabalhados pelos professores, projeto integrador de todas as áreas. Aqui tem também mais outra ação realizada. Essa ação é realizada mensalmente. É sobre o programa Evasão Escolar Nota Zero, né, que tem o acompanhamento da frequência dos estudantes através de ações de orientação, busca ativa. A outra ação é o acolhimento aos nossos estudantes, aos nossos servidores. Toda vez que tem um evento, né, a realização de alguma ação aqui, a gente sempre está fazendo um acolhimento a todos. Outra ação, realização de reunião semanalmente com a equipe diretiva para planejar as atividades e o trabalho em geral, entre professores, equipe diretiva, né, a gente sempre faz essas reuniões. Outra ação, realização de momentos comemorativos, que foi o Dia das Mães, o Dia dos Pais e outros. Outra ação foi o projeto Safe Cultiva, a terra aqui em cima. A foto que estava aí, acho que perdeu, mas é a nossa horta, né? Era da nossa horta, a foto. Temos a outra realização de ação, que é a campanha de combate às queimadas, que foi realizada com sucesso, graças a Deus. A outra ação realizada foi com a temática que favorece a conscientização dos estudantes sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, o Dia Mundial das Pessoas Surdas, Cego, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Gente, foram realizadas mais ações, só que eu não coloquei aqui, tá? Mas agora a nossa coordenadora Tatiana, ela vai falar um pouquinho sobre as ações que ainda iremos envolver, que ainda iremos realizar, tá? Finalmente, tá? Só para a gente encerrar, é importante a gente informar para vocês saírem daqui já da reunião, sabendo algumas datas importantes que nós ainda temos que cumprir aqui na escola. Então, eu trouxe aqui um cronogramazinho bem resumido para vocês já terem consciência, tá? Para vocês já terem essa ideia do que os meninos, do que os filhos de vocês ainda vão fazer aqui. E com isso, a gente já caminha para o final. Tá? Então, aqui, ó, só no mês de novembro, nós vamos realizar ainda, no dia 10, uma visita à aldeia Mata Verde. Aí essa visita, ela não será com todos os estudantes, tá? Ela tem um público aí, que é os estudantes da turma do ciclo e também os líderes de turma, né? Então, serão esses os estudantes envolvidos nessa atividade. Temos também, no dia 19, a segunda feira afro-brasileira. que vai ser realizada aqui, essa envolve todos os estudantes. Então, é importante que tenha o engajamento de todos os estudantes. Aí é atribuído nota nessas atividades, então é algo a mais para eles conseguirem alcançar a média. No dia 29, teremos a gincana de matemática e, da mesma forma, precisamos do engajamento de todos os estudantes, será atribuído notas, é algo valioso para o desenvolvimento dos estudantes aqui. E aí a gente vai para o mês de dezembro. Ali no dia 3, nós teremos a culminância dos projetos integradores e eletivas. Nesse dia serão o resultado, né? Eles passam aí o ano, o semestre, trabalhando algumas temáticas, e aí quando chega nessa data, eles vão mostrar tudo aquilo que eles aprenderam, que eles desenvolveram. É aberto à comunidade, então vocês terão a oportunidade de vir à escola prestigiar os filhos de vocês. Do dia 8 ao dia 11 de dezembro serão as avaliações bimestrais. Então, fiquem atentos a esta data, porque eles não podem deixar de estar na escola fazendo as avaliações. A gente já está na reta final aqui nessa data. Já será em dezembro. Então, a data das avaliações é importante que eles estejam aqui. E no dia 13 do mês 12, teremos a pedalada, né? Pedalando Juntos, que será a pedalada da comunidade, também que poderá participar junto com os nossos estudantes, a equipe escolar. É uma ação da área da linguagem e aí também conta como pontuações também, caso o estudante necessite. No dia 17 de dezembro, nós teremos o jantar para os alunos formandos, né? Serão quem os alunos que estarão formando? Os da terceira série. Então, nessa data, a gente vai organizar um momento especial para eles, né? Já aquele momento de despedida, de agradecimentos. E terceira EJA também. No dia 12 ao dia 18, serão as recuperações finais, né? As últimas oportunidades ali dos estudantes alcançarem as pontuações que eles precisam. Então, é mais uma data que vocês precisam ter conhecimento, lembrar essas datas. E aí, no dia 19 do 12, será o conselho de classe, né? Então, aqui a gente vai encerrar as atividades do ano letivo. Então, vocês precisam ficar atentos às datas, lembrar os filhos de vocês. A gente vai lembrando também de tudo isso à medida que for acontecendo, mas assim, de um quadro geral é isso, tá? E aí eu quero fechar o nosso cronograma dando destaque aqui para a nossa ação que já está mais próxima, né? Que já vai acontecer agora no sábado, dia 8, que é a Feira de Ciências. É da área das Ciências da Natureza e tem como tema Frutos do Cerrado. E é uma ação aberta a toda a comunidade. Então, nesse momento, eu já faço o convite a vocês para que vocês venham na escola nessa data, no dia 8, para que vocês estejam presentes para prestigiar o trabalho do filho de vocês. Eles estão desenvolvendo, estão trabalhando, estão construindo para apresentar nessa data. E isso é uma informação importante, não pode deixar de passar. Gente, olha só. Vocês devem saber que essa ação da Ciências da Natureza, Feira de Ciências aqui, ela é correspondente à nota do quarto bimestre para essa área, né? Que é aí Biologia, Ciências, Física, Química. É isso. Então, nessas componentes aí, o que vai valer a nota é a participação nessa feira de ciência. Então, o aluno que não se envolver, que não participar, infelizmente, já vai ficar sem a nota. Então, orientem o filho de vocês, estimulem o filho de vocês a eles engajar, a eles participar e contribuir aqui nesse momento. É importante e é necessário, viu? Bom, essa era a última fala daqui das nossas apresentações. Aí agora eu só gostaria mesmo de agradecê-los pela presença, por estarem até o final firmes e fortes, né, nos ouvindo, São informações importantes, a gente entende que é muita informação, mas aqui tudo é importante, tudo a gente tem que repassar para vocês, né? Então, leve as informações com carinho no coração, desejo a todos vocês uma ótima noite, que vocês possam dormir bem e que amanhã estejam dispostos, né, para enfrentar mais um dia. A doutora também vai falar um pouquinho. Então, pessoal, como disse desde o início, a nossa missão é árdua, mas é gratificante. É gratificante quando a gente vê nossas ações sendo realizadas com a participação dos nossos estudantes, com a participação da família, porque isso nos satisfaz no nosso dia a dia. Então, é agradecer mesmo, agradecer aqui a presença da nossa psicóloga, novata no nosso município, né? E já vem contribuir com a gente. Então, a gente trabalha também em parceria, a comunidade nos ajuda. Quando a gente precisa de bonificar tanto o estudante, como na última reunião de pais, a gente foi realizamos aqui um bingo, foi gratificante. Então, nessas oportunidades, toda a comunidade ajuda. Então, isso é muito bom. Então, retorne para casa em paz. Quando puder, a escola está sempre aberta. E leve nosso abraço. E a toda a equipe escolar, meu agradecimento. Boa noite a todos. Então, tenha uma boa noite e um bom descanso.